Pasta 13. Faixa 1. Encontro 11. Lauras e Atérios. Chegamos ao marco de 85 milhões de anos atrás, na estufa que era o mundo do Cretáceo Superior, e saudamos o Concestral 11, aproximadamente nosso 25 milionésimo avô. Aqui se junta a nós um grupo de peregrinos muito mais diversificado do que os roedores e coelhos que inflaram nossa caravana no Encontro 10. Taxonomistas zelosos reconhecem sua descendência comum dando-lhes um nome, Laurasiateria, raramente usado, pois, para falar a verdade, trata-se de uma turma bem heterogênea. Os roedores são todos formados com base em uma mesma estrutura dentuça e, presumivelmente, proliferaram e se diversificaram porque ela funciona muito bem. Portanto, roedores é de fato um termo com significado forte. Abrange animais que têm muito em comum. Já Laurasiatérios é um termo tão desajeitado quanto o som da palavra. Ele agrupa mamíferos muito dissemelhantes que só têm em comum uma coisa. Todos os seus peregrinos juntaram-se uns aos outros antes de se juntarem a nós. Todos provêm originalmente do antigo continente setentrional, a Laurásia. E que pessoal diversificado são esses peregrinos laurasianos? Alguns voam, outros nadam, muitos galopam. Metade deles sempre a olhar nervosamente por sobre o ombro, com medo de ser comida pela outra metade. Eles pertencem a 7 ordens distintas. Folidotos, pangolins, carnívoros, cães, gatos, hienas, ursos, doninhas, focas, etc. Perissodátilos, cavalos, antas e rinocerontes. Certatiodátilos, antílopes, veados, bois, camelos, porcos, hipopótamos e, bem mais adiante, veremos o membro surpresa deste grupo. Microquirópteros e megaquirópteros, respectivamente pequenos e grandes morcegos e insetívoros, toupeiras, ouriços e musaranhos, mas não os musaranhos-elefantes nem os tenrenques. Teremos de esperar pelo encontro 13 para encontrá-los. Carnívoro é um nome irritante, porque, afinal de contas, significa simplesmente comedor de carne. E comer carne é algo inventado independentemente centenas de vezes no reino animal. Nem todos os carnívoros são da ordem carnívora. As aranhas são carnívoras e era carnívoro ungulado Angels Arcus, o maior comedor de carne desde o fim dos dinossauros. E nem todos os carnívoras são carnívoros. Pense no manso panda gigante que não come nada além de bambu. Entre os mamíferos, a ordem dos carnívoros não parece ser um clado genuinamente monofilético, ou seja, um grupo de animais que descendem todos de um único ancestral que seria classificado como um deles. Os felinos, incluindo o leão, o guepardo e o tigre de dentes de sabre. Os cães, incluindo os lobos, o chacal e o cachorro selvagem africano. A doninha e seus parentes, o mangusto e seus parentes, os ursos, incluindo os pandas, a hiena, o carcaju, a foca, o leão marinho e a morsa, todos são membros da Laurasiateriana Ordem dos Carnívoros e todos descendem de um ancestral que teria sido classificado nessa mesma ordem. Os carnívoros e suas presas precisam ultrapassar uns aos outros em velocidade e não é de surpreender que as demandas de ligeireza os tenham impelido em direções evolutivas semelhantes. Correr requer pernas longas e os grandes herbívoros e carnívoros laurasiaterianos acrescentaram de modos independentes e diferentes comprimento extra às suas pernas recrutando os ossos que em nós ficam discretamente escondidos nas mãos, metacarpos ou pés. Metatarsos. O osso canhão do cavalo é o terceiro metacarpo ou metatarso, aumentado e fundido com dois minúsculos ossinhos metacárpicos, vestígios do segundo e do quarto metacarpos metatarsos. Nos antílopes e em outros ungulados de dedos pares, o osso canhão é uma fusão do terceiro e do quarto metacarpos metatarsos. Os carnívoros também possuem metacarpos e metatarsos alongados, mas esses 5 ossos mantiveram-se separados em vez de fundir-se ou desaparecer totalmente, como nos cavalos, nos bois e no resto dos chamados ungulados. Ungues em latim significa unhas, e os ungulados são animais que andam sobre as unhas, os cascos. Mas o modo de andar dos ungulados foi inventado várias vezes e ungulado é um termo descritivo e não um nome taxonômico respeitável. O cavalo, o rinoceronte e a anta são ungulados de dedos ímpares. O cavalo anda sobre um único dedo, o médio. O rinoceronte e a anta andam sobre os três dedos médios, como faziam os cavalos primitivos e ainda fazem hoje alguns cavalos atavisticamente mutantes. Ungulados de dedos pares ou cascos fendidos andam sobre dois dedos, o terceiro e o quarto. As semelhanças convergentes entre a família de dois dedos dos bovídeos e a família de um dedo dos cavalos são modestas em comparação com as semelhanças convergentes de ambos separadamente com certos herbívoros sul-americanos extintos. Um grupo chamado Lipopternus descobriu independentemente antes o hábito equino de andar sobre um único dedo, o médio. Os esqueletos de suas pernas são quase idênticos aos dos cavalos. Outros herbívoros sul-americanos, entre os chamados notoangulados, descobriram independente o hábito dos bovídeos, antílopes, de andar sobre o terceiro e quarto dedos. Essas semelhanças impressionantes enganaram um veterano zoólogo argentino no século XIX. Ele pensou que a América do Sul fosse o berço evolutivo de muitos dos nossos grandes grupos de mamíferos. Em particular, ele acreditava que os Liptoternos eram parentes primitivos do cavalo verdadeiro, talvez com certo orgulho pátrio pela possibilidade de seu país ser o berço desse nobre animal. Os peregrinos Lauras e Atérios, que agora se juntam a nós, incluem tanto animais pequenos como grandes ungulados e carnívoros. Os morcegos destacam-se pelas mais diversas razões. São os únicos vertebrados sobreviventes que oferecem algum tipo de competição com as aves no voo, e nisso eles são notáveis. Com quase 1000 espécies, superam em número de longe todas as outras ordens de mamíferos, com exceção dos roedores. Além disso, os morcegos aprimoraram o sonar, o equivalente sonoro do radar, muito mais do que qualquer outro grupo de animais e mais até do que os projetistas humanos de submarinos. Asterisco. Eu gostaria de inserir aqui o conto do morcego, mas ele seria muito parecido com um capítulo de outro livro meu, por isso não o farei. Aliás, tive de me refrear também para não incluir 1. O conto da aranha, 1. O conto da figueira e meia dúzia de outros. Fim da leitura de asterisco. Outro grupo principal de laurasiterianos de pequeno porte são chamados insetívoros. A ordem insectívora inclui musaranhos, toupeiras, ouriços e outras criaturinhas focinhudas que se alimentam de insetos e pequenos invertebrados terrestres, como minhocas, lesmas e centopeias. Como fiz com os carnívoros, usarei inicial maiúscula quando me referir ao grupo taxonômico insetívoros para diferenciá-los dos insetívoros, que significará apenas qualquer comedor de insetos. Assim, um pangolim comedor de formigas de pele escamosa é insetívoro com letra minúscula, mas não insetívoro com maiúscula. A toupeira é um insetívoro com maiúscula que realmente come insetos. Como já salientei, é uma pena que os taxonomistas antigos usassem os nomes insetívoros com maiúscula e carnívoros com maiúscula, que são apenas imprecisamente correlacionados com as descrições das dietas preferidas com as quais eles são tão facilmente confundidos. A foca, o leão-marinho e a morsa são parentes de carnívoros como o cão, o gato e o urso. Logo ouviremos o conto da foca, que trata de sistemas de acasalamento. Acho as focas interessantes também por outra razão. Elas se mudaram para a água e se modificaram para a vida aquática em um grau cerca de metade do visto nos dugongos e nas baleias. E isso me faz lembrar outro grande grupo de laurasitérios dos quais não tratamos. Passemos ao conto do hipopótamo e teremos uma bela surpresa.